uma campanha, eu sou do grupo de oração do Ipom, que a irmã dele está doente, né? Está com leucemia. Nós estamos fazendo uma campanha de jejum e oração de 7 dias, e hoje é o encerramento da campanha. Enquanto Deus está abençoando ela lá em Teresina, abençoa também a nossa casa, a nossa família. Aleluia. Enquanto você estiver orando para o outro, viu? Enquanto você estiver pagando preço para outra pessoa, Deus vai te abençoando. Glória a Deus. Senhor, e nós estamos, irmã, nós estamos vendo o seu poder, a fidelidade, a maravilha de Deus, como o Senhor é fiel. Aleluia. E como Ele opera. Ela disse que está vendo a mão de Deus, o poder de Deus ali na vida dela. E o médico hoje se ficou surpreendido, né? Ele disse: poxa, acho que está tomando uma mão. Aleluia! E é Deus, aleluia! E ela não era crente, ela aceitou Jesus. Ela disse que Deus falava com ela e dizia para ela que se você não vier pelo amor, vem curador. E ela disse: e esse vim aqui, o curador, aceitou Jesus, né? E eu creio, irmãos, que Deus vai fazer uma grande obra na vida daquela irmã, né? Vamos olhar aqui. Vamos ter o tema da campanha? Louvado seja o nome do Senhor, segundo Samuel. Glória a Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo Samuel 9, versículo 7. Glória a Deus. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo farei contigo de benevolência, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás o pão na minha mesa. Então o tema dessa campanha: o tempo não pode invalidar o propósito de Deus na vida de alguém. Então, e eu quero dizer nessa tarde que o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Você pode estar esquecida pelo homem, mas por Deus não. Deus não esquece de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não esquece. Glória a Deus. E Ele vai chegar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é fiel na nossa vida. Louvado seja Deus. Nós somos infiéis. Pelo teu grande amor, meu Deus, pelo teu sangue derramado. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós queremos apresentar a nossa pregadora dessa tarde, a irmã Gina. É Gina, né? A irmã Altamira. E já queremos convidá-la para sentar aqui com a gente, conosco. Como é que a igreja quer receber a nossa amada irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós amamos você. Volte outras vezes. Mais algum visitante nessa tarde? Para todas que estão aqui nas quintas-feiras, né? Já são de casa. Todas são bem-vindas na casa do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos ouvir, irmão Alain, louvando ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir uma conceição nessa tarde aqui, uma saudação. Louvado seja o Adoro que nos viu. Aleluia! Essa porta aqui, entrando para adorar o nosso Deus, né? Para levar Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus que prometeu em tudo. Diga para alguém. por fim do Senhor. Você crê que todas as promessas que estão na palavra do Senhor é para você? É para mim? É para nós? Todas! É todas! Por fim, acreditar que você serve ao Deus do impossível. Aleluia! Glória a Deus! Não duvide. Creia somente. Faça como Jairo. Faça como Jairo. Não importa o nome do mestre. Tua filha já morreu. Como é que ele disse? Continuou. Jairo disse para ele: não tem. O mestre quer ser importunado. Viu? Ele estava no fim do barco, estava? Houve uma tempestade. E os discípulos quiseram resolver o problema. Mas quando a calma vem do Senhor, só ele resolve. Quando a tempestade chega, só ele resolve. Na tua casa, na tua família. Não conseguiram, porque tem coisas que Deus coloca nele só para nos provar, só para nos saber, só para nos ver que nós estamos confiando nele. Então eu creio, porque Deus tem que crer. Eu creio que é mentiroso. É mentiroso. Quem crê em Deus e não obedece, não confia. E eu quero te dizer uma coisa. É invejoso na tua vida que não crê em Deus que nos serve. Afasta de pessoas que são pessoas que só querem tirar você do teu sonho. Só querem tirar você da vontade de Deus. Que você crê em Deus, mas ele não crê. Para de sonhar. Para de ir para aquela igrejinha. Não adianta. A tua casa não tem jeito. De vizinho, de parente, que não quer ver, aleluia, a tua vitória. Mas tu crê em Deus que é fiel, tu crê em Deus que vai cumprir com a tua promessa. Crê nesse Deus, crê que ele vai fazer, crê que ele vai resolver a tua causa. Está aí? Crê no teu Deus com todas as tuas forças. Com todas as tuas forças. E afasta de pessoas que não têm a mesma fé. Que não têm a mesma confiança no teu Deus. Oh, glória. Aleluia. E outra coisa. Para receber a bênção de Deus, tem que ter ação. Tem que ter sem perdão, não tem bênção de Deus. Sem perdão. certeza que está aqui. E ele vai tirar essa raiz de amargura que está no teu coração. Porque senão você não vai receber a bênção. Está lá. Está repita lá. Porque Deus é fiel para cumprir. Mas ainda não chegou na tua casa, na tua família, por causa de você. E outra coisa. Permanecer em meu amor. Se a minha, se esse voz estiver em mim e a minha palavra em voz, deve ver tudo e receberá. Ah! Ó, tem processo. Você não vai merecer que eu me receber. Ah, mas eu quero. Ah, mas eu me prometeu. Mas ele vai me dar. Eu pedi uma casa, ele vai me dar. Eu pedi um carro, ele vai dar. Eu entrei mesma ó, nunca eu não vou tomar bebê, até quando não me prestou mais dinheiro, sabe? E Deus tentando segurar com ele, até o que ele segura ele, né? Eu que segurar. Então assim, Deus ele é fiel na nossa vida. E a oração tem poder. Jesus, e eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus, e eu confesso a essa igreja esta tarde, que se fosse para eu ir embora agora, Jesus já entregou o que eu vim buscar. Eu acordei hoje com um anseio muito grande em vir à tarde agradecer aqui na Nova Descoberta. E aí eu estava na padaria e todo tempo eu falei, Jesus, eu vou lá para a casa. Eu vou chegar naquele lugar. E era a vontade de Deus. Porque o Senhor responde oração. Louvado seja o nome de Jesus. Medite na letra do hino. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Não é a minha força. Não é a sua força. Mas é a força do Senhor. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos guarda. É Ele quem nos protege e é Ele quem nos livra a cada dia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Thank you. Deus, porque nessa tarde, porque a palavra do Senhor tem poder, né? Começamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Pai, te apresentamos a tua filha neste momento, Pai, que irá ministrar a tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu sei que ela já orou, que ela buscou e o Senhor entregou algo para trazer nesta tarde. Que ela venha entregar tudo aquilo, Pai, que o Senhor colocou no seu coração. Que o Senhor possa falar conosco nesta tarde, continuar falando, porque o Senhor já falou grandemente. Eu sei que o Senhor tem mais, que nós possamos abrir o nosso coração neste momento para receber e colocar em prática a tua palavra. Derrama sobre ela a tua unção sobrenatural, Senhor, na tua filha neste momento, Pai, que ela possa ministrar, Senhor Jesus, não aquilo que ela quer, mas aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Só para uma igreja com a mão do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos unidos e reunidos na presença do Senhor. Quero agradecer a Jó também, que não sei se eu vou estar presente. Eu vou deixar que a professora, né? Não vou estar presente, ela me falou, mas quero ser com o pastor Alain, com sua esposa, por ter. Glória a Deus. Ele falou com eles, Deus assim deram a bênção para que eu estivesse aqui nessa tarde, trazendo uma porção da palavra de Deus. Bom, abre sua Bíblia, no tema de dados, 2 Samuel, capítulo 9, glória a Deus. Não vamos demorar, o povo de já ouviu muito de Deus, mas não luz. O Senhor só está aqui agora. Já te ouviu Deus falando, mas glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Segura Samuel capítulo 9, aqui no versículo 5, tá bom? Vamos ler o versículo 5, o 6 e o 7. O 5 diz assim: então mandou o rei Davi trazer de Lodebá, da Capimaqui, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra e disse-lhe, Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Glória a Deus. Se sentar, meus queridos. Irmãos, o texto, um conhecido, bem conhecido da igreja. Glória a Deus. E um tema, não poder dizer um tema bem apropriado para o nosso tempo. Por quê? O tema dado, não temas. O tempo não pode invalidar o propósito de Deus na vida de alguém. Aleluia. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Quem não conhece a história? Glória a Deus. Que menino nasceu, perdeu sua mãe, perdeu seu pai, e estava tendo uma guerra, e aquela mulher que cuidava dele pegou ele para sair correndo, e quando ela pegou ele no braço, que correu, ele caiu, e aí, glória a Deus, Mefibosete ficou aleijado. Irmão, uma história, eu li para os irmãos, triste. Quando eu comecei a ler, eu vi a história daquele menino, mas eu estivesse ali, vendo aquele menino com 5 anos levar aquela queda, além de ser mãe, sem pai, aleluia, aquela mulher pega ele para guardar dos inimigos, e aquele menino quebra as suas pernas, fica aleijado, vai para uma terra, onde se chama Lodebá, uma terra seca, deserta, esquecida. Você já imaginou, meu filho, se fosse nós no dia de hoje? Como estaríamos hoje? Esperando as promessas de Deus acontecerem na nossa vida. Jonatas morreu numa guerra. Aleluia. E aquele menino esquecido naquele lugar, mas um dia diz a Bíblia que Davi se lembrou de Jonatas, da aliança que tinha feito com Jonatas. E pensou, o que, é que eu posso fazer por ele? Porque ela não está mais aqui. E perguntou ao servo de Saul, Ziba. Aleluia. Não há ninguém na capital de Saul que eu possa ajudar. Ziba disse, tem um filho aleijado de dois pés. E o que eu quero dizer para você, irmãos? Que muitas vezes para você a promessa pode estar esquecida. Mas Davi chegou na hora que veio com você, que não esperava mais ajuda de ninguém. Chamou lá na casa de alguém por que favor, alguém mudando dele que favor, o menino da linhagem real, mas a família, o avô, não estava na presença de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para nós hoje. Sabe qual é o problema dos dias de hoje? É porque nós queremos receber a promessa fora da presença de Deus. Para se receber o propósito de Deus e ele ser cumprido, tem que estar no centro da vontade de Deus. Oh glória! Oh glória! Não é só vir para a igreja! Não é só se sentar em uma cadeira, não! Deus quer atividade com você! É verdade! Deus quer te conhecer e quer que você conheça ele! Porque ele já te conhece desde o ventre da tua mãe. Antes de ser com a mãe, ele já te conhecia. Mas ele quer ouvir você falar sobre a tua vida para ele. É tão fácil se abrir para alguém! E por que você é fácil se abrir para Jesus? Está no centro da vontade de Deus! Com glória! Aleluia! Então se lembrou da amizade que ele tinha com o pai de você. Aleluia! Amizade verdadeira, oh glória, oh aleluia, aleluia, oh glória, aleluia, Deus bendito, oh glória, o Senhor se lembra de ti, o Senhor lembra da tua causa, o Senhor se lembra daquilo que tens colocado na mão dele, aleluia, ao tempo. Alemã, de orar. É verdade. Um dia Ana falou diferente com Deus. Olha, Senhor, se tu me deres um filho varão, oh glória, eu te darei por todo o tempo da sua vida. Eu glória. O que Deus queria de Ana era propósito. Faça propósito. Não queira só para dizer que você recebeu. Receba, mas pega o lugar que Deus te entregou. Receba, na mão de aleluia. Você vai para acreditar nas tuas mãos. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque custa lágrimas, custa humilhação. Restitui. Que o propósito vai ser cumprido. saibamos entrar na presença do Senhor. Não só para receber, mas para entregar. O que tu trouxeste para entregar a Deus nesta tarde? O que tu trouxeste para entregar a Deus nesta tarde? Porque ninguém recebeu agora, mas ninguém se fala em dar. Louvado seja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas bendito, Senhor. Porque Deus tem falado conosco nessa tarde também. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nossas vidas estejam rendidas ao Espírito de Deus. Agradecer a Deus pela primeira vez. Diga um amém. Amém. É uma bênção de Deus, irmão. Que Deus continue. Deus, volte para casa. E eu creio que aquilo que você veio deixar, você deixou. E aquilo que você veio receber, você recebeu. Oh, glória! Amém. Não é que seja uma troca, porque foi dito aqui que Deus não tem mais a obrigação de nos dar nada. Ele nos dá por graça, bondade e misericórdia. Nós é que temos a obrigação moral de entregar ao Senhor aquilo que é devido a Ele. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aleluia, bendito é o teu nome para todo sempre. Deus eterno, te apresento a minha vida, a vida de todos que aqui estiveram nesta tarde, aqueles que usaram este microfone para louvar, para dizer alguma coisa, aqueles que não usaram o microfone, mas disseram o seu glória a Deus, o seu aleluia, aonde estavam. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor estendeu a tua nuvem de glória sobre esta casa e revestiu, e restaurou, e alegrou, e fortaleceu vidas nesta tarde. A esperança ainda está inflamada no coração de cada crente aqui nesta tarde. Deus eterno, obrigado pela vida da tua serva que ministrou esta palavra tão gloriosa da tua parte, que impactou as nossas vidas. Deus Santo, muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos dizem amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.